antes de tudo eu gostaria de explicar. Segue agora um mosaico de imagens mil, chamado A Marchinha Psicótica de Dr. Su. A noiva do Arlequim e do Malabarista chegaram juntos com a fada e um inspetor nazista. Chacretes, coristas num teatro de revista. Bem-vindos à orgia nilista. Ai que gostoso, que delícia, muito mais paulista. Anunciados, um homem bala e a mulher canhão. A musa do Pinóquio era bolchevista, a mais formosa, melindrosa, pega na Suíça. Suíça, pra ela era pegar rapaz. E pra provar, minha querida, o meu amor tão radical, eu escrevi essa marchinha para tocar no carnaval. E o milênio passaria e a marchinha seguiria sendo Coach Underground. Mas até 2020 seria revisitada e vira hit nacional. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa. O timbre do Caetano é super bacana. Não pense que estou copiando, que eu sou banana. Tomei emprestado das artes da semana, abrindo as portas da percepção. Um tal de Aldo Zucco de cara ficou doidão, tomando toda a solução. Doidão é apelido para paranoia, toda jiboia, toda boia, toda paranoia. Tal baixa o televisor, deitado num divã com o de Allen. Eu tive um sonho com aquele velho estranho alien, que era cabeça Bob Dylan, barba Ginsberg Halley. Pra provar, minha querida, o meu amor tão radical, eu escrevi essa marchinha para tocar no carnaval. E o milênio passaria e a marchinha seguiria sendo Coach Underground. Mas até 2020 seria revisitada e vira hit nacional. Pá, pá, pá.